Então rasga, aliás! Pau, meu filho! Quer me fazer? E o quê? Só me quer dourado assim. Só me quer. Olha ali! Del Santana Produções, estourador. Fala. É, só me quer na hora do agio. Só me quer quando não tem carinho. Só me quer quando não tem amor. Tá pensando que sou biscoitinho. E só se vou na hora do lanchinho. Eu não quero pra mim, acabou. É, eu não quero nem mais um beijinho. Pode ficar com seu amorzinho. E ser amante pra mim acabou. E já cansei. Não quero mais. Nem mais um beijo. Me deixa. Só as solteiras querem ouvir. Solta a voz, vai. Quer me fazer? Só me quer. E só me quer quando não tem mais nada. E só me quer quando não tem amor. Quer me fazer de biscoitinho. Cê só me quer quando não tem mais nada. Só me quer quando não tem amor. Vai, vai, é. O nome dele é José Novaes, estourado. É, só me quer na hora do lanchinho. Só me quer quando não tem carinho. Só me quer quando não tem amor. Tá pensando que sou biscoitinho. E só sirvo na hora do lanchinho. Eu não quero pra mim, acabou. É, eu não quero nem mais um beijinho. E pode ficar com seu amorzinho. Ser amante pra mim acabou. E já cansei. Não quero mais. Nem mais um beijo. A galera do lado esquerdo, eu quero vocês. Vai, vai. Quer me fazer? Só me quer assim. E só me quer quando não tem mais nada. Só me quer quando não tem amor. Quer me fazer de biscoitinho. Só me quer na hora do lanchinho. E só me quer quando não tem mais nada. Só me quer quando não tem amor.